Ei, fala pra eles. Ei, ladrões, putas, polis, lixês, publicitários, juristas. O que vocês têm feito? Empresário, ministro, youtuber, nutricionista. O que vocês têm feito? Modelo, atriz, Uber, me diz o seu culpado preferido. Lojista, rapper, sambista, CL, Brasil. Quem você tem sido? O que você quer ser? O quanto que cê é? Parece o que cê quer ver. Sacou, né? Eu vou puxar ideia e cê vem nessa. Eu vim fazer um verso que não sou weak velho. Vim dar um papo sério que não sou weak wack. Eu tô com pras câmeras, velho. Uau, meu rap é tão wack. O flow é Dom L, 2000 e quanto? Cê quer o que eu quero, então me diz quando. Em que futuro ou de que futuro estamos falando? Milicos, burros ou cientistas? O boy estúpido ou economista? A cura ou a pílula? A monocultura ou a agricultura familiar? A pura ou a envenenada? Cê trabalha pra mudar o mundo ou pra ser escravo de likes? Vagar de avançado na rua só pra ser o otário do hype? Nah. Inútil a comunidade, medíocre em sua profissão. Pastores da pós-verdade, juízes publicitários. Não, não, não. O mal da corrupção, o mar da corrupção, o glitter do carnaval. No bucho do peixe, teu ômega trágico, próstata murcha de estrógeno, Viagra em promoção, propina pra câncer de plástico, sistema simpático, colapso, colar de colapso. No rio de merda, o barco da elite Brasil segue o passo, respirando o próprio dejeto e salmão de mercúrio no prato. No meio de um tiroteio entre bandidos de farda e o tráfico, pulseira de crise, colar de colapso. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter. Eu só quero saber o seguinte. Vai, ministro. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata, um negocinho. Correto. Quem tem direito? Eu juro pra vocês. Agora sim, Dom L presidente. Dom L presidente. Ministro da Fazenda, Derek. Agora sim, Dom L presidente. Dom L presidente. Ei, ei. Você não sabe a história do que aconteceu até aqui. Você não sabe. Frustrações e mágoas, turvas águas, ausência de luz em mentes conturbadas, mercado de ilusões que vou te machucar, quebrar seu coração, torcer convicções, vou te machucar. E o show vai continuar, alô, alô, chapas. Vocês não fazem ideia de onde isso vai parar. E na real não para, o mundo é nosso.